casa huyó Dimas. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. O veganismo vai além de somente não consumir produtos de origem derivada de animais como leite, queijo, ovo, manteiga e mel. É um estilo de vida que promove o benefício para pessoas, bichos e o meio ambiente. Também não consumindo produtos testados ou feitos a partir de animais como roupas, cosméticos e produtos de higiene. No geral, a luta é para que as indústrias ou a qualquer comércio pare de explorar o sofrimento animal. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre veganismo. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe desta conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre veganismo, vamos conversar com a professora de administração da UFPE, membro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar do Recife e fundadora da União Vegana de Ativismo, Bárbara Bastos. Bárbara, seja muito bem-vinda aqui no Saúde é o Tema. E também convidamos para a conversa a nutricionista especialista em nutrição esportiva e mestranda em educação física na UFPE, Natália de Meira Lins. Seja muito bem-vinda também, Natália. Obrigada, Isabel. Um prazer estar aqui com vocês na rádio. Ok, Bárbara, vou começar com você. Como é esse ativismo da União Vegana que você fundou? Por que você criou a União Vegana de Ativismo aqui em Recife? E qual é o objetivo da União Vegana? Eu sou vegana já faz algum tempo, desde 2012. E já participei de outras organizações que defendem vegetarianismo, veganismo antes. E quando foi em 2018... que foi quando foi fundada a UVA, estava muito quente a discussão sobre o papel da indústria alimentícia no veganismo. Começou a ter entrada de vários produtos veganos novos no mercado, e isso acendeu um debate dentro do movimento sobre se isso era uma coisa boa ou se isso não era uma coisa boa, e se esse era o caminho que a gente, como movimento, queria fomentar e queria defender. Sim. Então, assim, até quando você falou, porque é a definição do veganismo da Vegan Society inglesa, que é a organização vegana mais antiga do mundo, que fala do veganismo como estilo de vida. E a gente vem discutir do veganismo não ser um estilo de vida, que é uma perspectiva individual, liberal dessa discussão, e a gente trazer o veganismo para uma visão de movimento social que busca transformar a sociedade para combater algo que a gente defende que é um problema, que é a gente utilizar os animais não humanos como um recurso e desconsiderar os direitos desses seres que são sencientes, eles são capazes de experimentar dor, prazer, e que a gente dispor deles como meros recursos infringe esses direitos. Então, essa questão do papel da indústria, do papel da indústria alimentícia especificamente em relação a produtos veganos, uma parte do movimento vegano viu isso como um problema, no sentido que ao invés da gente estar fomentando práticas que se aliam a outras lutas sociais, por exemplo, pelo direito humano à alimentação adequada e saudável, da segurança alimentar, da soberania alimentar, que no Brasil, ele é protagonista em defender a comida de verdade, de utilizar ingredientes mais próximos da forma natural e evitar os ultraprocessados, que são alimentos produzidos pela indústria, prontos para o consumo. Essa parte do movimento que não via como um melhor caminho para fomentar o veganismo, começou a dizer, não, a gente tem que se posicionar de uma outra forma. A gente tem que se aliar a outros movimentos sociais, a gente tem que se aliar a outras lutas e fomentar uma alimentação saudável, uma alimentação que defende o meio ambiente e que se distancia da proposta da indústria. Tá? Então, foi nesse contexto que surgiu a UVA, e a UVA é uma rede de coletivos. Existem mais de 40 coletivos pelo Brasil. A gente iniciou a articulação em Recife, mas em contato com ativistas do Brasil todo. Então, hoje existem grupos pelo Brasil todo. E, Natália, para nutrição, o que é que seria veganismo? Bem, o veganismo é uma forma de dieta, né, baseada em plantas, né, onde se restringe aí o consumo de alimentos de origem animal. todo vegano, ele é necessariamente vegetariano, mas nem todo vegetariano ele vai ser vegano, né? Justamente porque o veganismo tem essas questões que Bárbara acabou de falar, né? Questões éticas aí que entram além da nutrição, além do fato da escolha de não consumir produtos alimentícios, né? Alimentos de origem animal. Certo. E Bárbara, a gente sabe que quando uma pessoa ingressa no movimento vegano, a motivação é muito mais política e ideológica do que somente parar de consumir carne, consumir leite, consumir derivados de origem animal. Como foi que você se tornou vegana? E quais são os principais motivos, quais são essas principais motivações que alguém pode querer ingressar no movimento vegano? O movimento vegano, ele nasceu dentro do movimento vegetariano. Então, existia a Sociedade Vegetariana de Londres, em que, no início do século XX, começaram alguns membros a discutir que deveriam não somente não consumir carnes, mas, levando em conta a relação ética com os animais, deveriam também não consumir derivados, uma vez que para a produção de qualquer insumo de origem animal tem impactos sobre a vida desses animais. Mesmo que não vão ser, podem não, poderiam não ser abatidos, mas eles precisam ter sua liberdade limitada. Tem várias questões aí que impactam neles. Então, o movimento vegano, ele surgiu dentro do vegetariano, demandando que se ampliasse a consideração da relação com os animais, para além de excluir apenas carne das refeições. E aí, quando eu comecei, eu particularmente nesse universo, foi através do vegetarianismo. Então, primeiro eu assisti um documentário, A Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa, isso em 2007. E aí eu fiquei muito impactada com informações que eu não sabia. Então, é uma coisa que não é tão... Hoje em dia é mais, mas ainda não é tão debatido no dia a dia das pessoas como é a produção de animais, como eles são tratados, o que acontece com eles, e cada ingrediente, como é que ele é obtido, como é produzido, isso repercute em quê, socialmente, ambientalmente, para os próprios animais. E aí foi muito impactante para mim, tanto de ver o nível de violência que é necessário para poder utilizar animais, que tem uma parte, por mais que se fale em formas menos de bem-estar animal, isso tudo pega muito pouco, assim. É inevitável violência no processo. E todo impacto ambiental também me chamou muita atenção na época. E, na verdade, eu diria que foi a questão ambiental que, a princípio, me fez querer parar de comer carnes. Então, eu primeiro parei carnes. Não conhecia ninguém vegetariano, não conhecia ninguém vegano. Isso em 2000, eu assisti em 2007 e parei de comer quase todas as carnes, menos peixes. Um ano depois, mais ou menos, eu parei peixe, então eu fiquei ovo-lacto vegetariana. E aí, alguns anos depois, conheci outras pessoas vegetarianas, aí comecei a conhecer pessoas veganas e comecei a ver que isso era possível, porque a princípio não parecia nem algo possível. Como é que você pratica isso no dia a dia? E eu vou comer o quê? Então, a gente se tira do automático, né, do que a gente sempre consome todo dia, e fica meio assim, não sei o que fazer. Mas aí, convivendo com outras pessoas, e aí, na época tinha Orkut ainda, e depois Facebook, os grupos de Facebook de apoio, e aí fui ingressando no movimento. Depois eu entrei na Sociedade Vegetariana Brasileira, que existe até hoje, mas eu não participo mais, e participei por muitos anos do grupo de Recife, da SVB. E aí, depois de alguns anos, uns 2 anos, assim, aliás, 3 anos, ovo-lacto vegetariana, e entendendo melhor toda a questão e vendo como era possível veganismo, foi que eu disse, não, eu realmente quero ser vegana, isso é o que eu acredito. E aí fui colocando em prática e fui desmistificando, eu fui vendo que não era tão difícil quanto a princípio me parecia. E foi mudando minha motivação ao longo do tempo. Que no começo a questão ambiental pesou muito, mas hoje em dia é muito mais a questão dos animais. Embora eu não dissocie do resto, assim, eu acho que a questão ambiental, diante da crise climática que a gente vive, principalmente, é muito urgente que toda a sociedade discuta o que se consome na alimentação e entender o peso que tem a produção de animais nesse contexto. Com certeza, Natália. Bárbara, desculpa. E, Natália, já que Bárbara e a gente estava falando sobre outras dietas, como o vegetarianismo, o ovo lacto-vegetariano. Você poderia explicar qual a diferença entre o veganismo e essas outras dietas, como a gente pode diferenciar? Claro. A diferença básica entre, como eu falei logo na minha primeira fala, né, que o veganismo, ele é uma dieta vegetariana, né, mas vai além, né, porque tem a questão do consumo, como falou, remédios e toda essa questão de testes em animais, enfim, que o vegetariano não tem essa preocupação, né, o vegetariano, ele apenas retira o consumo de alimentos de origem animal, né. Já o ovo lacto-vegetariano, ele vai consumir vegetais, ovos e produtos lácteos, né, leites, queijos, e entra também na dieta desse indivíduo. Já o vegano, ele além de retirar o consumo de produtos animais, outros produtos de uso pessoais, que podem utilizar testes em animais, eles vão excluir, eles vão ter essa preocupação além, uma preocupação ética, uma preocupação política e ambiental. E, Bárbara, quais foram as mudanças que você percebeu na sua saúde após se tornar vegana? Eu notei realmente algumas diferenças. Eu acho que tem a questão de que a alimentação vegana, ela geralmente tem menos calorias do que uma alimentação que inclui alimentos de origem animal, né? Então, tem menos gordura saturada, principalmente. Então, é mais fácil você planejar refeições, você fazer refeições com menos calorias, então é mais fácil controlar o peso. Então, assim, eu passei por duas gestações vegetariana. Na primeira eu era ovo lacto, na segunda eu era vegana. E eu notei, assim, principalmente na segunda, a facilidade de perder peso depois do parto. Hoje em dia, tenho 42 anos e eu não tenho muita dificuldade de manter o peso, então eu noto meu metabolismo diferente, que vai mudando com os anos, mas eu noto essa facilidade. Eu sinto que o sistema digestivo mudou muito, assim, é mais fácil a digestão, é mais leve. Então, alguns problemas digestivos que eu tinha, eu deixei de ter completamente, né? E eu acho que a imunidade também. Eu sei que tem alguns estudos que relacionam o consumo de laticínios com mais produção de muco, então a pessoa tem uma gripe, aí fica mais constipada. Eu tenho sinusite, já tinha antes, mas eu noto que as crises não são tão grandes feito antes. Então tem algumas diferenças nesse sentido. E, enfim, a minha segunda gestação foi bem mais saudável do que a primeira. Enfim. Tem coisas também que variam independente da alimentação, né? Mas eu percebi algumas coisas assim. Inclusive, Natália, muitas pessoas que não concordam com o veganismo e que não têm conhecimento sobre o movimento acreditam que a pessoa não pode se ter uma dieta que não seja baseada em alimentos de origem animal. Do ponto de vista nutricional, isso é realmente verdade? E se existe alguma deficiência quando uma pessoa ingressa nessa dieta vegana? Como é que ela pode buscar esse suplemento nutricional caso haja uma deficiência? Bem, no aspecto, no ponto de vista assim, clínico, né, se a gente pensar na dieta vegana, não é nem mais discutível a questão de se ela é capaz de atender ou não as demandas nutricionais de uma pessoa, tá? É óbvio que a dieta vegana, e já tem estudos, muitos estudos, tem um interesse crescente, por sinal, por essa temática, que ela atende sim as demandas nutricionais dos indivíduos, sejam gestantes, crianças, adultos, idosos, certo? E como outra dieta, claro, também, outras dietas, elas podem também atender essa demanda. E, claro, que sempre quando ela é bem planejada, certo? Quando até instruída por um profissional da área, é muito mais fácil isso acontecer. As deficiências que são recorrentes na população que tem a dieta vegana, elas também podem ocorrer, certo? Em indivíduos que têm uma dieta onívora. Deficiências nutricionais, elas acontecem em diversas populações, com diversos tipos de dieta, certo? E isso está mais relacionado com a falta de informação e de não saber como se alimentar e em que alimentos encontrar aqueles nutrientes. Por exemplo, se fala muito sobre riscos de dietas veganas em deficiências nutricionais, como, por exemplo, o ferro, né? Porque o ferro em dietas veganas vai ser mais difícil obter. Só que, na verdade, tem a questão, sim, da absorção, né? Do ferro não M, dos vegetais, por exemplo, das leguminosas, que os próprios vegetais, eles possuem alguns nutrientes que impedem essa melhor absorção, como os fitatos, os taninos, certo? Mas se tem como se alimentar de alimentos vegetais de origem vegetais que contém ferro e ter, sim, uma absorção adequada e não ser deficiente, por exemplo, em ferro. Por exemplo, em indivíduos com a dieta baseada em plantas, vegano, vegetarianos, é muito importante o consumo de leguminosas, que está aí o feijão, né, a fava, junto com outros alimentos de origem vegetal, que são ricos em vitamina C, por exemplo, que melhora a absorção do ferro não M. Mas todas essas deficiências que existem, que podem existir na dieta vegana, elas podem ser dribladas, tá, com uma nutrição adequada. A não ser a vitamina B12, tá, que a vitamina B12 a gente encontra em alimentos de origem animal, como leite, ovos, carnes, certo? A não ser a vitamina B12, que também é uma deficiência comum em onívoros. Quero até deixar aqui isso ressaltado, tá? Que realmente quem possui uma dieta vegetariana e vegana não vai conseguir obter esse nutriente, mas que é facilmente suplementado. É verdade, existem muitas notícias falando sobre essa deficiência comum de deficiência de vitamina B12 em qualquer tipo de dieta. Então, realmente. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre veganismo. Nós recebemos a professora de administração da UFPE, membro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar do Recife e fundadora da União Vegana de Ativismo, Bárbara Bastos, e também recebemos a nutricionista especialista em nutrição esportiva e mestranda em educação física na UFPE, Natália de Meira Lins. Bárbara, como é que a União Vegana de Ativismo, que você faz parte, procura levar o veganismo para mais pessoas e fazer com que mais pessoas conheçam esse movimento? A gente chama UVA, né, a sigla da União Vegana de Ativismo. Ela tem atuado nos seus diversos coletivos com variadas frentes de atuação. Então, a gente tem iniciativas diferentes, então tem oficinas culinárias, rodas de diálogo, tem um grupo de Natal, Rio Grande do Norte, Humanas na Rua, por exemplo, que distribui marmitas veganas para pessoas em situação de rua. Já tiveram eventos em parceria com MST, com MTST, a gente já esteve na sede da Mídia Ninja no ano passado, em São Paulo, fazendo uma conversa com o pessoal de lá. A gente também tem uma atuação no âmbito nacional em termos de produção de conteúdo e articulação política. Então, nas últimas duas eleições, a gente fez uma declaração de apoio ao veganismo popular, que a gente tem pautado como veganismo popular, esse veganismo que a gente defende, que é a ideia de que ele seja acessível a toda a população. E aí a gente teve uma adesão muito boa de candidatos, muitos que foram eleitos, apoiando as propostas do veganismo popular, inclusive como estratégia de disseminar, de fortalecer a segurança alimentar. Tem vários braços assim, de atuação. A gente tem vários conteúdos que a gente está querendo produzir com mais tempo, assim, cartilhas de orientação, enfim. É bem variado. A ideia é que seja por várias frentes e em diversas escalas, tá? Desde fazer uma roda de conversa numa comunidade até participar de conselhos do governo federal. A gente está pleiteando aí também, então é isso. Certo. E, Natália, qual é o papel do nutricionista quando um paciente quer ingressar no movimento, quer ter uma dieta vegana? Qual é o acompanhamento necessário? Qual é a constância que ele precisa ter esse acompanhamento de um nutricionista? Bem, como para qualquer outro indivíduo, o nutricionista é muito importante para que se atinja, através da alimentação, através dos alimentos, né, os nutrientes adequados para que a gente tenha um estado de saúde adequado, tá? Com a população vegana, o nutricionista, ele vai entrar, né, para o quê? Incentivar, primeiramente, né, o consumo de alimentos in natura, informar que alguns alimentos que são alimentos veganos, né, mas são ultraprocessados, fast foods, que se tem hoje em dia, o mercado se apropriou dessa questão, né, da alimentação vegana e disponibiliza aí alimentos com nutricionalmente, né, questionáveis, né? Então vai incentivar o consumo de uma alimentação adequada, equilibrada, rica em alimentos in natura, né? E já apoiado aí pela própria alimentação, pela própria dieta vegana, né? Que já proporciona, né, uma ingestão maior aí de verduras, de frutas, de cereais integrais, grãos, sementes, que aumenta aí uma ingestão de fitoquímicos, antioxidantes, fibras alimentares, né? Nutrientes muito importantes para o nosso bem-estar, nossa saúde, que é a vitamina C, vitamina E, folato, cobre, potássio, magnésio. Mas a alimentação ocidental, né, o nosso padrão ocidental de dieta, que mesmo quando a pessoa foge desse padrão, retirando alimentos de origem animais, pode entrar aí no consumo excessivo de frituras, alimentos processados, que aí vão afetar negativamente a saúde desse indivíduo, como indivíduos também que estão tendo uma dieta onívora. Sim, verdade. Inclusive, Natália, você é especialista em nutrição esportiva. Os atletas veganos, eles têm um desenvolvimento corporal melhor ou maior do que atletas onívoros não veganos? E eles precisam ter um cuidado mais especial com a saúde? Bem, aí entra numa questão que está sendo bem recorrente, né? Cada vez mais está se estudando nessa área de nutrição esportiva sobre os atletas veganos e vegetarianos, porque existem muitos atletas, inclusive olímpicos, né? Que são aí no futebol feminino, por exemplo, tem Marta, né? Marta, ela tem uma dieta baseada em plantas, então está se chegando a demanda da nutrição esportiva e de alcançar esses atletas, e não só atletas aí a nível profissional que eu estou citando, mas atletas amadores que estão cada vez mais buscando alimentação vegana, né, com essa preocupação ética, ambiental, política, e praticar esporte. Bem, não existe ainda estudos que apontem que um atleta com a dieta onívora, ele vai ter um melhor desempenho que um atleta que tem uma dieta vegana. Inclusive na questão que muito se fala, certo? Que é cheio de fake news, de notícias mentirosas mesmo sobre, que é a questão da proteína, né? Que o atleta, ele vegano, ele não vai se beneficiar por conta de não atingir a quantidade de proteínas na dieta. Que não é verdade, porque a dieta vegetariana, ela entrega, assim, alimentos muito interessantes e que tem uma quantidade de proteína que o atleta, ele pode, consumindo, atingir o que ele precisa diariamente. A única questão que se tem na dieta vegana, que o nutricionista deve se atentar, é a questão da densidade calórica. Como até a Bárbara falou, os alimentos veganos, ele às vezes tem uma densidade calórica um pouco mais baixa. Então, quem é vegano tem que se atentar a consumir, certo, uma quantidade adequada de caloria. E pensando em atletas, eles têm uma demanda energética muito alta, né, para conseguir fazer os seus treinos, competições. Então, a atenção maior é que ele atinja a quantidade calórica necessária durante o dia. E se tem até um benefício que eu vejo, tá? E aqui eu não estou falando nem de citar estudos, mas que eu vejo no meu dia a dia como nutricionista, é que atletas, certo, veganos, eles consomem mais, eles ingerem mais vegetais, eles ingerem, então, muito mais antioxidantes. Então, eles têm um estado, certo, um estado celular do corpo dele, é um estado inflamatório, sistêmico, digamos assim, muito menor. tá? Justamente por esse consumo de vegetais. A inflamação sistêmica pode, por exemplo, prejudicar a recuperação muscular desses atletas. Então, consumir vegetais, alguns vegetais aí, beterraba, que é rico em nitrato, alguns antioxidantes também que estão nos vegetais, tá? Eles vão ajudar nessa recuperação muscular. Então, acaba que pode sim trazer um benefício no desempenho desses atletas. Exatamente, é importante a gente lembrar que não importa se um atleta é vegano ou não, ele tem que ter um acompanhamento nutricional, né? Então, mesmo que ele tenha uma dieta onívora, não vegana, não vegetariana, ele também tem que ter um acompanhamento nutricional. Então, o nutricionista é essencial para qualquer tipo de dieta que um atleta tem. E, Bárbara, a gente falou um pouco quando você estava falando, contando sobre a sua experiência. Ao ingressar no veganismo, se falou sobre a preocupação ambiental. E uma das notícias falsas que circulam muito na internet é que justamente o veganismo, ele faz mal ao meio ambiente justamente por ele querer se utilizar de, principalmente no campo da moda, de ingredientes, assim, componentes mais sintéticos que prejudicam, entre aspas, o meio ambiente. Qual é a o comprometimento ambiental que o veganismo tem, que você falou. Eu acho que depende muito de que alternativas se busca para sair do consumo de animais. Então, se você começa a usar muita coisa de plástico para evitar couro, por exemplo, até que ponto isso traz? Apesar que a produção de couro também usa uma série de metais pesados, poluentes também. Mas assim, existem outras opções que são melhores que as duas, por exemplo, usar tecidos que vêm de vegetais. Então, você pode ter calçados de tecido, você tem, enfim, outros recursos disponíveis para produzir itens de moda, vestuário, algodão, enfim, é uma opção interessante para produzir roupa melhor do que, claro, poliéster. Mas a gente não precisa disso para fugir do. A gente não precisa de poliéster para fugir do couro, enfim. É a mesma coisa na alimentação também, né? Se eu troco. Tem gente que brinca que tem pessoas que não viram vegetarianas, viram batatarianas, né? Então só comem batata, só comem fritura, só comem industrializado. Então, se você sai do consumo de insumos de origem animal e começa a consumir de uma maneira totalmente impensada e que não é interessante para o meio ambiente ou para a sua saúde, isso pode gerar problemas. Sobre o impacto ambiental ser maior de consumo vegano, tem que ser um consumo vegano bem, bem complicado. Porque se a gente pensar, por exemplo, na alimentação, para você alimentar animais, para eles se tornarem um alimento, seja carne ou para produzirem leite, queijo, você utiliza muito mais recursos, você tem que plantar muito mais para alimentar os animais para conseguir uma quantidade pequena de alimento no fim das contas. Se você planta para produzir feijão e arroz para alimentar diretamente os humanos, isso tem um consumo de recursos naturais bem inferior. Então, você vai usar menos área para plantar, você vai usar menos água, você vai gastar menos recursos com o transporte, então menos combustíveis fósseis, menos processamento, porque você não vai processar grão para alimentar o animal, você já vai alimentar os humanos diretamente. Fora que diminui essa demanda de reproduzir animais, que vai aumentando a população de animais no planeta. Existem bilhões de animais só terrestres para alimentar humanos, hein? Especialmente frangos, que gastam uma série de recursos, hein? Tanto do ponto de vista de alimentos como de água. Então, o consumo de água para produzir carnes e derivados animais é muito grande, e a poluição também. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, a região de Santa Catarina, Paraná, tem muita produção de suínos e tem um nível de poluição dos corpos d'água, dos rios e tal, muito elevado, porque não existe uma fiscalização adequada do despejo dos dejetos dessa produção e porque a quantidade de dejetos é realmente muito elevada, é muito desproporcional se a gente comparar o que uma cidade com humanos vivendo produz em termos de poluição. Tá, então, tem toda uma carga aí de consumo de recursos e de produção de poluentes que a produção animal gera e que numa produção de vegetais não vai ter, ou vai ter muito, muito menor. Tá, então, enfim, Eu não sei se tem alguns outros exemplos especificamente, mas essa questão de trocar por plástico realmente, mas é nesse sentido também que a gente vem defendendo um veganismo que olha para as outras pautas sociais e ambientais, que a gente não vê o veganismo separado do resto das discussões e das necessidades que a gente tem como sociedade. A gente não pode ignorar os problemas ambientais. Não, mas isso aqui não usa animais, então não importa. Enfim, eu não concordo com isso. A gente tem que olhar para o que é importante para além da exploração animal. Inclusive, Natália, quais são as possíveis substituições de proteínas que um vegano pode se utilizar, ou um vegetariano também, para substituir a carne do prato? Os principais alimentos são do grupo leguminosas, né? Feijões, favas, lentilhas, grão de bico e a própria soja, né? Que também é uma leguminosa. Mas o ponto-chave, assim, da dieta baseada em plantas é a combinação, certo? A combinação de alimentos que vão entregar aminoácidos, né? Porque proteína é formada por aminoácidos. E a gente utiliza aminoácidos no nosso corpo. A proteína a gente vai quebrar lá no nosso intestino e absorver aminoácidos e utilizar aminoácidos para diversas funções do nosso corpo, como a síntese de proteína muscular, que é algo que é bem recorrente assim, na nutrição, procurar nutricionista para aumento de massa muscular, por exemplo, né? Então, a grande chave está na combinação. Existe aqui no Brasil um prato típico brasileiro, uma combinação típica brasileira, que entrega todos os aminoácidos que a gente precisa, que é o arroz com feijão. Então, a gente vê aí o feijão, que é uma leguminosa, e o arroz, que é um cereal. Os cereais também, eles também possuem proteínas. Então, a combinação dos cereais, das dos aminoácidos dos cereais, junto aos aminoácidos das leguminosas, que é do feijão, ela entrega todos os aminoácidos que são essenciais para o nosso corpo. Então, quando você for fazer essa transição, né, deixar de comer carne, se atente a isso, a cereais e leguminosas. Arroz é um exemplo de um cereal, mas aveia também é um exemplo de cereal, quinoa, e as leguminosas, que são feijões, favas, grão de bico, lentilhas, e a própria soja, que aí é a campeã em proteína, digamos assim. É a que tem uma maior densidade proteica entre esses alimentos. E, Bárbara, a gente sabe que um dos maiores inimigos do veganismo é a indústria alimentícia, né? Como é que a indústria alimentícia atrapalha, assim dizendo, o movimento vegano, seja em questão de o custo-benefício de uma dieta vegana pode ser um pouco mais caro se essa pessoa que está ingressando no movimento não tem acessibilidade à informação, não tem contato com pessoas veganas, como você disse, que é bem importante. Como é que a indústria alimentícia é um fator que boicota, entre aspas, assim, o veganismo? A gente tem visto que tem sido cada vez mais estudado como grande parte dos problemas de saúde hoje em dia decorrem de uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, que são os alimentos que a indústria alimentícia, processa, prepara e inclui também aditivos alimentares para facilitar a comercialização, tempo de prateleira, para que tenha uma maior aceitação. Então, a lógica dos produtos ultraprocessados é uma lógica para vender mais, aumentar a lucratividade, aumentar a adesão ao consumo deles, aumentar a praticidade e, dessa forma, fazer com que as pessoas consumam muito. E a gente tem assistido à mudança de hábitos alimentares crescente. A gente tem visto a redução do consumo de feijão no Brasil, principalmente, porque as pessoas têm aderido a uma alimentação baseada em ultraprocessados. Então, isso é um problema que não é do veganismo, é um problema da alimentação. E aí, não só no Brasil também, no mundo todo. E aí, o que é que acontece? Se o movimento vegano, ele pensa em, já que as pessoas estão comendo ultraprocessados, a gente precisa pegar essa onda e ter ultraprocessado vegano. Só que a indústria, quando coloca produtos ultraprocessados veganos no mercado, ela vê como um produto de nicho e de consumo de pessoas com mais recurso financeiro, que fazem parte de uma elite cultural, intelectual, Porque a gente sabe que acesso à informação, infelizmente, ela é maior para quem tem mais, enfim, tem mais recursos, está numa classe social mais privilegiada, e aí são produtos caros. E aí, no fim das contas, isso não facilita o acesso ao veganismo, porque quem tem dinheiro para comprar um ultraprocessado mais caro? E aí as pessoas continuam comprando salsicha, mortadela, miojo, então os ultraprocessados baratos não são veganos. Só que a gente tem que pensar em ter uma qualidade da alimentação para a população de uma maneira geral. Então, é uma coisa que o veganismo tem que dar as mãos com esse movimento maior, que é a gente precisa que a nossa população se alimente bem para ter saúde, para ter qualidade de vida, né? Então, a gente precisa voltar a comer feijão com arroz no dia a dia. A gente precisa que as pessoas tenham tempo para cozinhar. Então, também é um problema que vai além, que a nossa estrutura social nos demanda trabalhar em excesso, gastar todo o nosso tempo livre no transporte. Então, a gente mora longe, a gente pega trânsito, o transporte público ele não é bom. E cadê o tempo para as pessoas terem o mínimo de cuidado de si, que seria poder preparar suas refeições? Cadê as soluções organizativas para que as comunidades tenham cozinhas comunitárias, que tenham serviços de alimentação acessíveis? A gente tem pouco restaurante popular nas cidades, a gente tem, sabe? Então, as pessoas caem no ultraprocessado porque tem um contexto de vida que não facilita ter uma alimentação que demanda algum tempo de você. E aí o movimento vegano ele tem que realmente fortalecer a construção e a reconstrução de estruturas sociais para que a gente possa fazer escolhas conscientes e que a gente possa ter autonomia alimentar. A gente tem que conseguir escolher o que come e ter tempo e ter recursos para produzir o que come. Justamente. E esse caso, realmente, do feijão foi bem interessante você ter falado, porque o feijão foi um dos alimentos que mais encareceu nos últimos anos. Então, justamente as pessoas com menos recursos têm parado de comer feijão, e essa questão do tempo realmente é um fator que atrapalha muito. Inclusive, Natália, tem uma pergunta que não é exatamente associada ao veganismo de certa forma, mas quais são os prejuízos de se ter uma dieta basicamente baseada em alimentos ultraprocessados? Bem, o prejuízo são vários, né? De se ter uma dieta onde você recorre a alimentos ultraprocessados, né? Porque aí você ingere, além de, geralmente, né? Um combo aí de bastante gordura saturada, gordura trans, carboidratos refinados, né? Que vai dar muito sabor ao alimento e vai fazer com que a pessoa, ela queira aquele alimento, tenha desejo daquele alimento por ter muito palatável, né? Os malefícios dessa alimentação, aumento de doenças cardiovasculares, né? Aumento da pressão arterial, né? Aumento também aí pensando de peso corporal, né? Aumento da obesidade, que também ela está atrelada a essa mudança na nutrição, né? Essa transição nutricional, que é o aumento de alimentos ultraprocessados. Geralmente, todas essas doenças cardiometabólicas, diabetes, AVCs, todas essas doenças, certo? Ela está aí relacionada à má alimentação. São doenças que a alimentação, ela afeta diretamente, tá? Aumento, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, elas estão relacionadas ao consumo desse tipo de alimento ultraprocessado, né? Que tem aí uma quantidade maior de gorduras saturadas, de carboidratos refinados e também de substâncias químicas aí que são utilizadas, corantes, tá? Estabilizantes, todos esses antes. Quando a gente lê um produto, lê os ingredientes, quando a gente encontra muito, o final sempre é anti, estabilizante, corantes, isso tudo também está relacionado a doenças como cânceres, aumento também de doenças cardiometabólicas, tá? Então, os alimentos processados, eles são compostos de ingredientes que não fazem bem para a gente. Então, por isso é muito importante a gente se atentar ao quê? Vai comprar um produto no supermercado, lê os ingredientes, certo? A gente tem que saber o que a gente está comendo, tá? Não é pegar, isso é um pão, vou levar inocentemente, isso é um pão. seja vegano, onívoro, ah, tem lá pão vegano, não tem ovos, não tem leite. Quando você vai ler os ingredientes, talvez aquele alimento seja um alimento ultraprocessado, não seja simplesmente um pãozinho. E por isso a gente tem essa questão da educação nutricional, de educar as pessoas a ler os ingredientes, a entender como é o rótulo. E aqui eu já adianto que nos ingredientes, aqueles primeiros nomes que vêm lá no ingrediente é o que está em maior quantidade no produto, tá? Então, se vem primeiro açúcar, se é um pão e vem primeiro açúcar, a gente vê um grande problema aí, porque o pão, primeiro ingrediente, não podia ser açúcar, né? No mínimo, farinha, né? Então, é importante a gente ler os ingredientes. Por quê? Porque alguns alimentos industrializados não são necessariamente do mal, tá? Apesar dos ultraprocessados serem geralmente sempre do mal, né? Os salgadinhos, biscoitos, tá? Mas alguns alimentos industrializados podem sim facilitar a nossa vida, aumentar, por exemplo, a duração daquele produto, mas sem ter ali ingredientes tão ruins. Um pão, ele pode ser bom, mas um pão pode ser muito ruim. Então, leia o ingrediente. Certo, então é sempre bom ficar ligado na informação nutricional que sempre vem nos rótulos das embalagens dos alimentos, né? Inclusive, Bárbara, você faz parte do Conselho de Segurança Alimentar aqui de Recife, certo? Você pode falar um pouco sobre esse contexto da insegurança alimentar, que principalmente pessoas de comunidades um pouco mais vulneráveis, elas sofrem, e qual é o trabalho da União Vegana de Ativismo para levar um veganismo com segurança alimentar para essas pessoas? Eu estou atualmente, né, participando do Conselho de Recife, e a gente vem acompanhando as políticas públicas de assistência social nesse sentido. A gente está se organizando para realizar a conferência municipal esse ano, está aguardando algumas diretrizes, porque o Conselho Nacional foi restabelecido faz muito pouco tempo. O estadual e o municipal continuaram ao longo enfim, não foram paralisados. A partir do governo Bolsonaro foi que o Conselho Nacional foi desativado. E a gente tem alguns trabalhos de assistência social da prefeitura, como que são principalmente os restaurantes populares, para dar uma assistência à população em situação de rua. Mas não é suficiente. Ele acaba atuando em quem está no nível de insegurança alimentar mais grave. Tem muitas pessoas que frequentam o restaurante popular que fazem uma única refeição no dia, que é no restaurante. Mas tem todo um contingente de população na nossa cidade, enfim, não só em Recife, mas é um problema geral, que não faz todas as refeições por dia, né? Então, nem entro nessa assistência porque estão no nível de insegurança alimentar menos grave, mas que também é um nível de insegurança alimentar. Então, a gente tem acompanhado isso e é preocupante. A principal causa de insegurança alimentar é falta de renda ou falta de uma renda certa, né? Então, a gente tem um contexto social em que, se você não tem dinheiro para comprar comida, você não tem acesso à comida, né? A gente não tem formas de garantir, apesar de ser um direito estabelecido na Constituição, a gente não tem garantia na prática de que toda a nossa população vai poder fazer 3 refeições por dia. O atual governo Lula tem pautado muito que vai defender isso, a gente está acompanhando aí, cobrando para ver se realmente vai acontecer. O que a gente, como UVA, tem pautado é que a alimentação baseada em vegetais esteja disponível nos serviços públicos. Então, que a gente tenha feijão sem ter carne adicionada como opção nos serviços de alimentação, que não exista, por exemplo, tem hoje tem uma lei recente que obriga que tenha ferro M, salvo engano, é na alimentação escolar, no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sendo que a gente entende que tem que ter fonte de ferro, não necessariamente deveria ter que ser ferro M. Tá? E a gente pauta que sejam oferecidas outras opções de alimentação para que as pessoas possam conhecer, né, alternativas. Então, não é no sentido de proibir carne e de obrigar as pessoas a serem veganas, não é isso. Mas de criar a opção e a possibilidade que as pessoas vão conhecendo e que as crianças na escola possam ter acesso a refeições que não necessariamente tenham carne, que dessa forma elas possam ampliar o seu paladar e ampliar a diversidade de alimentos que consomem. Tá? E aí o feijão com arroz é a base disso, porque é a base da alimentação tradicional e é onde estão os aminoácidos essenciais, como a Natália estava falando. Quando você tem cereais e leguminosas no seu dia, você consegue ter todos os aminoácidos essenciais. Né? Então, se a gente constrói uma tradição alimentar que fortalece o feijão com arroz, a gente garante a segurança alimentar da população e baseando em alimentos que são mais baratos. A carne ainda é mais cara, mesmo o feijão subindo de preço, o arroz subindo de preço, carne ainda é mais caro. E a gente não quer que as pessoas troquem carne por salsicha, que é um embutido que aumenta o risco de câncer. Tem vários estudos associando embutidos a câncer. A gente quer que a população tenha saúde, que tenha alternativas, conheça e que façam bem a eles. Então, sabendo trabalhar com temperos, com receitas, né? Então, a importância das pessoas saberem cozinhar e de experimentarem outras coisas para ampliarem o leque de possibilidades e alternativas para garantir a segurança alimentar. Exatamente, Bárbara. E, Natália, a gente tem uma pergunta da produção aqui. O William Araújo quer saber se no rótulo as indústrias, né, podem tentar disfarçar a proteína ou a origem de algum animal colocando outros nomes. E quais seriam esses nomes para que a gente pudesse ficar atento? Bem, sobre esconder produto de origem animal, eu acho isso mais... Isso não é muito recorrente, não. Mas a indústria, ela tem como burlar a informação sobre o açúcar, né? Tem muitos produtos aí que falam, não contém açúcar. Mas, na verdade, ele não contém o açúcar sacarose, aquele açúcar lá da cana. Mas ele contém outros tipos de açúcares que têm um índice glicêmico, às vezes, tão alto quanto. Como dextrose, maltodextrina. Aí eles disfarçam o nome, aí falam... chamam de xarope, chamam de o próprio dextrose ou maltodextrina, vários nomes, açúcar invertido, amido modificado, e eles vão disfarçando que tem açúcar, inclusive em produtos para diet, né? Que diabéticos, né? Pessoas que são portadoras de diabetes, elas recorrem. Inclusive, não é tão interessante isso, né? O uso de produtos diet, porque muitas vezes eles falam não tem açúcar, mas eles têm sim ainda outros componentes que pioram, tá, a saúde cardiometabólica do indivíduo. Uma coisa que eu queria comentar sobre o que a Bárbara falou é que essa questão do PNAE, né, que eles obrigam, né, a questão do consumo de alimentos fonte de ferro M, eu não sei, mas tem alguns dias na semana até que eles... Tantos dias na semana. Isso de certa forma, né, atrapalha, por exemplo, as crianças de desenvolverem um paladar para consumir alimentos de origem vegetal, que é um problema nas crianças. Né? As crianças normalmente têm essa seletividade de não consumir alimentos vegetais. Muita criança não quer comer feijão, não quer comer uma couve, não quer comer um espinafre. Mas se tivesse isso oferecido diariamente, né, modos de preparações diferentes também, mais lúdicas para as crianças, incentivar o consumo desses alimentos, que nem só pela questão do ferro, por questões de uma quantidade maior de fibra, que ajuda na saúde dessas crianças. Exatamente, Natália. A gente está chegando no fim do programa, e antes de a gente encerrar, eu vou passar a palavra para cada uma de vocês fazer uma fala final. Eu vou começar com a professora da administração da UFPE, membro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar do Recife e fundadora da União Vegana de Ativismo, a UVA, Bárbara Bastos. Queria agradecer o espaço aqui para participar do programa, parabenizar vocês trazerem o tema. Eu fico muito feliz de ver que hoje em dia a gente está discutindo de uma outra forma o veganismo. Antes era muito, mas eu vou comer o quê? Eu vou comer o quê? E hoje as pessoas já conhecem mais e a gente já está pensando em outros pontos, né? Então, como a gente pode ver o veganismo como um conjunto de ideias e práticas que podem fortalecer outras lutas, outras mudanças sociais que a gente precisa. Então, é uma forma da gente diversificar a alimentação da população, da gente pensar numa alimentação barata e completa nutricionalmente, da gente ter mais saúde como sociedade, da gente enfrentar esses problemas que a gente tem de crise climática e de aquecimento global e tal. E da gente ver que a gente tem que levar isso para as políticas públicas, tem que ser uma discussão de como a gente constrói políticas públicas. e que o veganismo tem que estar junto com as outras lutas. Eu acho que isso é fundamental. Então, a gente entender que o veganismo não é um fim em si mesmo, ele está dentro de uma sociedade que tem várias questões a serem transformadas, e a gente está querendo apoiar. Queria convidar quem quiser acompanhar o trabalho da UVA, né? A gente está no Instagram, União Vegana de Ativismo, a gente tem um site também, tem uma série de textos que a gente posta, e aqui em Recife a gente tem a Associação Vegana do Recife, que é o coletivo ligado à UVA. É isso, agradeço, pessoal. Muito obrigada, Bárbara. Nós da equipe agradecemos muito sua participação. E eu vou passar a palavra agora para nutricionista especialista em nutrição esportiva e mestrando em educação física na UFPE, Natália de Meira Lins. Primeiramente, quero falar que a dieta vegana, ela pode fornecer os diversos componentes, nutrientes, que são importantes, né, para promover uma alimentação saudável, a saúde, tá? E ela pode ser bastante benéfica por isso, mas que ela precisa ser adequadamente planejada, certo? Então, pessoas que estão se tornando veganas, além de buscar informação na internet, que às vezes não é uma fonte de informação tão interessante, tá? Depender de onde você procura, tá? É interessante ser acompanhada por um profissional, certo, da saúde, e escolher esse profissional, um profissional que vai ter empatia e vai entender, porque o profissional de nutrição, ele tem que se preocupar com a nutrição, ele não tem que induzir ninguém a ser vegano, ele não tem que induzir ninguém a deixar de ser vegano, certo? Ele vai tratar de deixar adequada a alimentação que você tem. É claro que alguns pontos, o profissional, ele vai ter que tentar modificar, né, neste indivíduo. Tá? Mas a dieta vegana, né, o próprio veganismo, ele traz uma proposta de estilo de vida que, querendo ou não, é mais saudável, uma vez que se pensa no meio ambiente, se pensa na questão ética com os animais, certo? Se pensa numa sociedade mais justa, certo? A dieta veganismo, ela tem uma proposta de estilo de vida saudável. E é muito interessante quando isso vem também atrelado à prática de atividade física, ao consumo moderado também do álcool e do tabaco, certo? E isso tudo ainda é aumentado, certo? Com os benefícios apresentados por essa dieta vegana. E eu agradeço aqui o chamado, certo? A todos vocês aqui da Rádio Paulo Freire e a discussão trazida também por Bárbara. A gente da equipe do Saúde ao Tema agradece muito também essa participação, Natália. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir de 6 meses de idade. Não esqueça de tomar a dose de reforço. E se você se vacinou, também continue seguindo as medidas de prevenção da Covid-19. O Saúde ao Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé, e William Araújo, de jornalismo, novamente, sobre a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino, de Publicidade e Propaganda, coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral, e edição de podcast, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde ao Tempo. Saúde é o Tema. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.